Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como é o costume. Hoje não deixou de ser, convidamos o Sr. Francisco Miguel Paulo para nos ajudar a refletir o tema Mercado Informal face à situação socioeconômica das famílias de baixa renda. Em termos do perfil, o Sr. Miguel é economista e investigador auxiliar. É mestre em Economia e Finanças, na especialidade de Políticas Econômicas e é professor auxiliar na Universidade Católica de Angola. Entre as principais ideias que vão sustentar a sua explanação ao longo desse encontro, alencamos o seguinte: poderá falar sobre o que a literatura diz sobre o mercado informal, a economia informal, desculpa. Vamos ver como medir a economia informal e vamos olhar quantas pessoas trabalham no mercado informal. E por último, não menos importante, mas é importante, vamos olhar o peso que a economia informal tem no PIB dos países no mundo, né? Ou em África? Em África, depois do mundo, e em Angola em especial. Exatamente. Então, são essas linhas que vão conduzir a explanação do Sr. Francisco. E agradecemos por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa, seja bem-vindo mais uma vez e tenha a palavra. Muito obrigado. Então, obrigado mesmo pelo convite. Quando me formularam o convite, estava com receio. A agenda está muito apertada até agora. Então, tinha dificuldades de... E depois, para organizar as ideias. Porque já há um bom tempo que não olho mais para o mercado informal. A última vez que eu trabalhei nesse assunto foi em 2010. O centro tinha um projeto que era ajudar os microempreendedores a elaborarem planos de negócio na altura em que o microcrédito passou a ser portfólio de negócio de alguns bancos privados. Então, tínhamos este trabalho de organizar, ajudar os microempreendedores a fazer um plano de negócio para apresentar ao banco para conceder pequenos créditos. Eu pessoalmente estava envolvido, cheguei a ir a Benguela, junto ter com uma das ONGs também que ajudava nesse sentido. E também, eu sei que participava do inquérito em Angola sobre o relatório GEM, que é em inglês Global Entrepreneurship Monitor. Quer dizer que é Global Entrepreneurship Monitor, monitoria global de empreendedorismo. Ver o nível de empreendedorismo em Angola. Participei também algumas vezes nisso. E experiência pessoal, eu próprio também saí do mercado informal, por assim dizer. Poucos não sabem disso, mas eu já trabalhei como zungueiro. Cheguei a vender ovo cozido, água fresca. Desculpa. Podemos introduzir, né? Essa é uma única. Tá que lá na universidade as pessoas perguntam se eu conhecia a Isabel quando vendia ovo. Aquelas ovos dela saíram diferentes. Ah, Isabel, pois, então, isso foi em 97, 98, 99, até 2000, 2001. Eu e meu irmão vendíamos primeiro sacos. Sabem que os que vivem em Luanda há mais tempo, antigamente, para ter acesso ao pão na padaria, as pessoas tinham que acordar muito cedo ou ir à noite para ir comprar. Muita enchente nas padarias e nós ficámos aqui em São Paulo a vender sacos. Íamos ao Rock, comprávamos uma embalagem de sacos azuis, normalmente vem 360 sacos, E o desafio era vender no mesmo dia para que no dia seguinte... Exato, então fui um agente do mercado informal. Era para ajudar em casa e também para custear as despesas da minha formação. Mas felizmente em 2001, quando ingressei ao ensino médio, 2002, tive maior ajuda de um tio, então não tinha mais necessidade de vender, concentrei-me nos estudos. Fiz contabilidade no e-mail, terminei em 2006, depois que fui para a Católica, consegui uma bolsa, terminei o curso em 2009 e agora estou aqui. Então o mercado informal é importante para mim. É importante porque para mim toca-me pessoalmente. Indo direto para o assunto, vamos falar, quando diz o que a literatura diz sobre a economia informal. Literatura é aquilo que os economistas nesta área, não só economistas, os próprios antropólogos, sociólogos, o que está escrito sobre a economia informal? Primeiro, como é que pode-se definir a economia informal? O que é a economia informal? A literatura não apresenta uma definição exata da economia informal, tal que não há consenso o que é a economia informal. É um fenômeno que existe, mas não se consegue definir exatamente. É normal, mas tal que há muitos termos para a economia informal. As pessoas falam em economia informal, chamam mercado informal, ou chamam economia paralela. Há muitos termos. Em inglês ainda usam um termo que é shadow economy, que é economia tipo sombra, ou que é paralela. Então, há muitos termos que tendem a designar o mesmo fenômeno. Quando é que o indivíduo está perante uma economia informal? Quando ele não paga impostos, ou se tiver trabalhadores, não desconta para a segurança social. Olá. São assuntos que normalmente, em geral, considera-se alguém que está no setor informal quando o seu negócio não é reconhecido pelas autoridades. Isto é, não está registado para pagar os devidos impostos. E se tiver trabalhadores, os trabalhadores não estão inscritos no sistema de segurança social, o que faz com que a atividade, o exercício dessa atividade seja meramente para ganhar o seu sustento. E isso não está na segurança social, não tem, podemos assim dizer, seguro quando amanhã tiver na idade da reforma poder receber a pensão disso. E é um problema que nós aqui em Angola devemos refletir seriamente, porque há muita gente que está no setor da economia informal e a esperança de vida do país está a aumentar. Então, muitas dessas pessoas, como não estão fazendo desconto para a segurança social, será um problema para nós, para a futura geração. A economia informal tem sido a fonte de rendimento de muitas famílias de renda baixa, não só em África, mas também em alguns países no mundo. Já que não se consegue emprego facilmente no setor formal, então as pessoas têm a habilidade de abrirem o negócio. Agora, como é que se pode medir a economia informal? Para saber que, de facto, que, como se diz que, por exemplo, 40%, diz que a economia informal em Angola representa cerca de 40% do PIB. Como é que se chega a essa conclusão? Existem vários métodos. Aqui, um dos métodos que eu apresento, que a literatura apresenta, é fazer a distinção entre o consumo e o rendimento. Isso é olhar para as contas nacionais. O INE publica as contas nacionais. Contas nacionais é o sistema contabilístico nacional que resiste a toda a atividade econômica, de todos os setores. Em todos os países, quem faz isso é o Instituto de Estatística, no nosso caso é o INE. Normalmente, não é fácil medir o rendimento da pessoa que está no setor informal, saber qual é o seu rendimento, porque não é resistado. Não é resistado, podemos dizer. Alguns não, a maioria não resiste a este rendimento. E nos países em desenvolvimento, em que o nível de bancarização das pessoas ainda é baixo, pior ainda, porque não há como controlar as transações bancárias, podemos assim dizer, para medirmos o rendimento. Mas o consumo, sim, o consumo é resistente. Mesmo as pessoas que estão na economia informal, usam os seus rendimentos para adquirir consumos em lojas ou empresas de mercado formal. Então o consumo está registado, dá para registrar, obter o registro do consumo de toda a economia. A economia funciona em equilíbrio. Em geral, o rendimento, até um certo ponto, tende a aproximar-se ao consumo, descontado com a poupança. Então, tendo o consumo, se houver muita diferença entre o consumo registrado e o rendimento, presume-se que o consumo que está a mais e que não está de acordo com o rendimento que as contas nacionais registram, é o consumo das pessoas que estão no mercado informal. Logo, se eles têm esse tipo de consumo, quer dizer que obtiveram rendimentos que os possibilitaram fazerem o consumo resistado. São métodos que às vezes não são fáceis de aplicar para medir. Um outro método que se utiliza é medir o consumo de eletricidade. Em economia existe há um conceito de elasticidade. Elasticidade. O que é isso, elasticidade? Queremos medir a variação. Por exemplo, como é que se a produção da eletricidade aumentar, que impacto terá sobre o produto interno bruto, sobre o PIB? Sabem que a eletricidade é a força motriz da economia. Quase todas as atividades requerem eletricidade. Então, há uma relação entre o aumento da produção da eletricidade com o aumento do produto interno bruto geral da economia. Esta elasticidade, de acordo com estudos empíricos, é próximo de 1. Hã? Ou seja, se a produção da eletricidade aumentar em 1%, por menos dizer, poderá gerar um efeito no produto interno bruto também de 1%. Mas, como disse, a atividade informal não está registrada nas contas nacionais. Logo, não conta como produto interno bruto. Então, a diferença que vai existir entre o crescimento no consumo da eletricidade, a produção da eletricidade, e o crescimento da economia, a diferença que existir será atribuída devido ao mercado informal. Apesar de eles não estarem, a sua atividade não é registrada no produto interno bruto, mas eles consomem energia. Muitas das atividades utilizadas, muita atividade realizada no mercado informal, alguma requer consumo de energia. Mas o método mais fiável, e na verdade e mais caro, é fazer um inquérito. Fazer um inquérito. Para saber mesmo quantas pessoas estão no mercado informal, que atividades estão a realizar e qual é o seu volume de negócio. Mas isso é dispendioso. Poderia-se aproveitar isso quando o país faz o censo, colocar perguntas relacionadas a isso. No censo de 2014, agora que não analisamos todo de uma só vez, podia ter incluído perguntas que possibilitasse depois o INE obter esta informação e medir. Há algumas perguntas que eles colocaram, que na verdade o documento que nós vamos apresentar a seguir, onde mostra quantas pessoas estão empregadas no mercado informal, mostra isso, que o INE até um certo ponto tem uma sensibilidade de quantas pessoas estão no mercado informal. Agora a questão é saber qual é o rendimento que essa atividade gera. Qual é o rendimento que essa atividade gera anualmente. Então, e aqui usa-se métodos econométricos. sabem que a economia usa muita matemática e a estatística e a econometria para poder medir o peso ou o valor da economia informal no total da economia. O método mais fiável, como dizia, são os inquéritos, mas é dispendioso. Dispendioso realizar esse tipo de inquérito. Tem que atingir todo o país. Este quadro foi feito pelos economistas do FMI, Fundo Monetário Internacional. Esse paper saiu ano passado. Foi o que saiu ano passado. Analisavam o peso da economia informal nos países a sul do Sahara, Sub-Saharan African Countries. Conseguimos ver aqui, embora que está muito pequeno, mas este está aqui em Angola. Angola. De acordo com o FMI e o método que eles utilizaram para estimar, o peso da economia informal em Angola anda à volta dos 40%. Quer dizer que 40%. Agora imagina a consequência disso. Imagina se essa economia informal seja formalizada. O impacto que se terá no aumento do produto interno bruto nacional. Porque a economia informal, para efeitos do PIB, infelizmente não é contabilizada porque não há registros. E depois temos outros países como a Nigéria. A Nigéria apresenta uma das maiores, quase a maior dimensão do produto da economia informal. Está acima dos 60%. Entre 60 e 70% é o peso da economia informal na economia da Nigéria. E os países que apresentam menor peso são as Ilhas Maurício, que está entre 20% e 30%, Namíbia, entre outros. Angola está no grupo em que a economia informal é mais expressiva. E isso é típico, veremos aqui a seguir, é típico dos países exploradores de petróleo, da África em especial. É típico. Aqui temos... Vamos ver esse gráfico aqui. Aqui são os países da região da África Subsaariana. Este primeiro grupo são os produtores e exportadores de petróleo. Como podem ver, em média, tem um peso. A economia informal tem um peso superior em relação aos demais países. A pergunta é, mas por que isso acontece? São os países que têm maior rendimento, que têm produto de exportação, mas como consequência também têm uma dimensão maior do mercado informal. O que será? O que acham? Eu acho que o setor petrolífero emprega, mas o número de empregados é menor, não tem hipótese. Isto é lógico. Aí está o problema. É o problema. Exatamente isso. Em Angola, o setor petrolífero emprega cerca de 1% da mão de obra empregável. Dos 6 milhões da população que está empregada em 2017, apenas 1% estava trabalhando no setor petrolífero. O setor petrolífero representa... O peso no PIB anda à volta dos... Hoje é 30, 30, 35, enquanto o peso nas exportações é 95%. Mas, em termos de empregabilidade, não gera muito emprego, porque é intensivo em capital. Usa mais máquina do que pessoas. Está vendo? E como esses rendimentos não são distribuídos equitativamente, claro que as pessoas procuram outros meios de sobreviver. É por isso que, em geral, os países exportadores de petróleo da África têm o maior peso, têm uma economia informal com maior peso em relação aos países que não produzem petróleo. Eu acho que estamos a falar de dados que foram produzidos no ano passado, que entendi bem, não é? Mas a questão desses países, em termos de economia focada no petróleo, de muitos anos. Então aqui a qualidade da gestão e da falta de estratégia também influenciou com que as coisas se arrastassem e continuassem assim como estão até agora, né? Porque os fundos do petróleo poderiam ser usados já há muitos anos para diversificar a economia e ao mesmo tempo, do ponto de vista de estratégia, para assegurar que houvesse formalidade da economia nesses países ao longo dos tempos. Então, penso que a atitude dos governantes, a qualidade da governação ao longo do tempo também não favoreceu com que a situação fosse diferente hoje. É verdade, de fato. É verdade. E falando da diversificação, é óbvio também que, em geral, os países exportadores de petróleo, mais uma vez, em especial os países em desenvolvimento, são os países que apresentam menor diversificação das suas economias. E muitas vezes a questão da diversificação, nós lá no centro fazemos discutíamos isso. Por que que não se diversificou? Foi uma estratégia deliberada de não diversificar? Porque qual é a consequência da diversificação? É o aumento da classe média. A consequência da diversificação é o aumento da classe média e maior oportunidade de emprego para qualquer pessoa. Então, aumentando a classe média, é óbvio que a própria elite também pode sentir-se ameaçada. Então, são questões ainda, às vezes, muito mais profundas. Quais são as principais atividades do mercado informal em Luanda? Esses dados saíram de um trabalho que foi feito, mas que, infelizmente, não foi divulgado, sobre a economia informal em Luanda, só em Luanda. E estas são as atividades que tinham maior peso em termos de volume de negócio na economia informal. Alimentação e produtos alimentares, que alimentação fala essencialmente dos restaurantes, confecção de alimentos, a questão de arrendamentos, imóveis, comercialização de bebidas, serviços financeiros, oficinas de reparações, construção, transportes e produtos para a agricultura. Eu vou focalizar-me nos transportes, devido aos serviços de táxi. A pergunta é, os taxistas são informais ou são formais? É uma discussão meio complexa. É complexa? O que vocês acham? Sim. Os taxistas pagam taxa de circulação. Pois, essa é a minha pergunta. Eles pagam licença da mulher. Epá, então, mas no entanto, a sua atividade não é legalizada. É uma discussão, não sei aonde. No entanto. As atividades são no mercado informal, mas eles são formais. São em Luanda. São quase 40 mil taxistas. Pouco clientes estão no setor informal. Talvez se torna informalizado, mas como tal, dentro da economia, eles já fazem uma contribuição, que por um lado tem alguma formalidade. Temos que discutir isso. Se não se importasse, poderíamos avançar para depois trazer mais para o debate. Para o debate. Vamos antecipar o debate. Okay. Avançarmos. Olhando nesse slide, é possível ver desde a primeira linha das principais atividades, com exceção da última, todas aquelas linhas acontecem no centro urbano, são atividades que muito facilmente podem ser formalizadas. É muito fácil. A produção de tanto produtos agrícolas, né, temos tanto o fato de ocorrer quase sempre no interior, em zonas desenvolvidas, com famílias pobres e vulneráveis, provavelmente não. Então pode-se ver aqui também o sentido estratégico do Estado, a questão da qualidade e vontade política para a formalização dessas atividades como aspectos a ter em conta na análise desse gráfico. Né? Ok. Vamos usar então os dados do INEM. Em que estava a me referir a este? O documento já está disponível, depois que o capitão enviou para si o documento. A economia informal em Angola. Tirei exatamente da publicação do INE. O INE define o que é emprego informal. Pessoa com 15 ou mais anos de idade, empregada no setor privado, em cooperativas, associações, igrejas, organizações não governamentais ou por conta própria, que encontravam numa das seguintes situações: trabalho sem um contrato escrito, trabalho em qualquer unidade de produção de bens ou serviços não registrada junto dos órgãos públicos, não beneficia de qualquer apoio social, isso é férias, seguro, entre outros. É isso que o INE considera como informalidade. Isso é algo definido pelo padrão, né? Claro que esta é a base que deve guiar a nossa discussão. Todos os setores que caem nesses três aspectos são informais. Então, qual é a percentagem dos jovens entre os 15 a 24 anos que estavam a trabalhar no mercado informal em Angola? 2008 a 2018, somente 2018. Ah, 2018. Esse é dado recente mesmo. Okay. Isso agora é abril. 68,8% da população juvenil entre os 15 a 24 anos estavam a trabalhar no mercado informal. E depois vem aqui por estratificação. Entre os 15 a 17, 61%. Entre os 18 a 19, 69%. E entre os 20 a 24, 71%. Quer dizer que é um desafio. O próprio governo reconhece isso, que é um desafio. Porque a economia formal não está conseguindo gerar emprego. Não está. E nenhuma economia gera emprego em período de recessão. Pelo contrário, em período de recessão destrui-se emprego. Então, mesmo as pessoas que estão a deixar emprego formal, para, se não tiverem poupança suficiente, para sobreviver, têm que socorrer-se ao mercado informal. Fizemos aqui algumas aproximações. Esta é a estrutura etária da população angolana em 2018. Só para nós determinarmos se estas 68% equivalem, em termos de números, quantas pessoas efetivamente. Uma aproximação. Então, essa estrutura etária da população, o que está amarelado é a faixa etária entre os 15 a 24. Né? Em Angola, os jovens entre os 15 a 19 anos representam 3 milhões de pessoas, dos quais 1 milhão e 500 homens e 1 milhão e 500 mulheres. Entre os 20 e 24 é 2 milhões. Estão fazendo os cálculos, podemos assim dizer. Se aplicarmos 68% sobre essa população entre os 15 a 24, primeiro, entre os 15 a 19, 68% dá 2 milhões. Entre os 20 a 24, 68% dá 1 milhão. E a soma dá 3 milhões e 500. Mas temos que descontar a inatividade, porque nem toda população nesta faixa, apesar de ter idade para trabalhar, mas são incapacitados alguns, não têm possibilidade para trabalhar, E a taxa de inatividade, de acordo com o INE, no país, é de, nessa faixa etária, é de 22,6%. E chegamos a uma aproximação, mais ou menos, 2.743.840 pessoas trabalham no mercado informal em Angola, de acordo com os dados do INE e as suas aproximações. Nota que 2 milhões representa toda a população da Huila, toda a população da, do Uambo. Tá? É ver, muita gente. Oh, acabou? Ok. Tá. Queria que tivesse mais alguma salva. Tá, vamos ter tempo para discutir. Ok. Então o momento é perguntas, respostas, possíveis contribuições em torno do que foi apresentado. Então, colega Adriano, pode terminar o seu raciocínio. Para aquele caso, vocês não tinham terminado, né? Ok. Então, o que eu estava a dizer, olhando para aquelas atividades ali, com exceção da última, essas atividades todas ocorrem no meio urbano, onde também encontramos uma presença maior dos atores do Estado. Eu diria muito facilmente formalizar essas atividades, que seria uma melhoria para a economia do nosso país. Penso que o que está acontecendo nesse momento no país, quando nós falamos de operação resgate, quando opera nesse campo das principais atividades de atendimento, está-se a correr atrás para tentar mais ou menos corrigir ou fazer isso que não foi feito antes, já devia ter sido feito, que é a formalização dessas atividades e colocar elas no setor informal da economia. No geral era isso que eu queria dizer. Senhor, por favor. Como temos este slide, quero mostrar algumas estudos que a DW fez nos últimos anos, mostrou que um dos sectores urbanos que cresceu mais importante na atividade informal é o mercado de água. Porque fizemos um estudo há uns anos atrás que mostrou que a valor do mercado de água num ano só foi a volta de 250 milhões de dólares. Hein? Parece que este valor aumentou em uns anos atrás. Também outro sector bastante importante é a venda de esteiros e imobiliário, que também tem um valor muito alto. Né? Estes dois sectores parece que não empregaram muitas pessoas, mas tem valores bastante altos. A minha questão é realmente para ouvir a sua opinião. Por que o governo está a tomar atenção do mercado informal? Depois de tantos anos, o mercado informal foi afastado e além do perseguir realmente os zungueiros na estrada. O governo não olhou para realmente a necessidade de formalizar o mercado informal. Qual é a sua impressão no início dos motivos do governo e, na sua opinião, qual é a maneira de formalizar realmente estas atividades? Obrigado, Alan. Eu eu acho que o governo, e quando digo governo, estou-me a referir à equipe econômica, reconheceu que, de facto, que a economia formal está mal. 3 anos consecutivos de recessão, é sério. O governo prometeu criar não sei quantos mil empregos. Agora 500 mil. Não vai conseguir, desculpa. Não tem como. Porque a economia em período de recessão não gera emprego. Pelo contrário, destrui emprego. E sabe, como sabendo disso, eles sabem que a atividade informal não é registrada para o produto interno bruto. Nota que se os dados do FMI estiverem certos, 40% do... que o peso do mercado informal é 40%. Imagina formalizando, mesmo que for apenas 50% dessas atividades. O impacto terá na estatística do produto interno bruto do país. Então, respondendo a sua pergunta, Alan, eu acho que é isso. Eles reconheceram que formalmente a economia não vai conseguir gerar empregos. Então, já que essas atividades já existem, então vamos catalogar e vamos ver como formalizar isso. Agora, o desafio é como fazer isso. Mas não é... Ok, uh-huh. Entendo que parece que a vontade do governo é de resolver o problema do emprego, né? Mas também não acho que há uma visão do governo que podem capturar taxas, podem... Impostos. Impostos. A dívida está aumentando e é um outro, o rendimento do petróleo também está baixando, que isto não é uma visão dela para capturar impostos para alimentar o orçamento do Estado. Está relacionado, de facto, a pergunta, essa opinião está relacionada, porque formalizando essa atividade, terá como tributar, propriamente dito. Mas sabem que o governo de Angola, podemos assim dizer, posso dizer até 2012, 2013, 2014, não estava muito... estava folgado com os impostos petrolíferos. Então, não ligava tributar a economia não petrolífera. Porque a tributação, Alan conhece muito bem isso, a tributação, em inglês taxation, aumenta a consciência cívica dos cidadãos. A tributação aumenta a consciência cívica dos cidadãos. Então, durante aquele período de boom, valia todo o quê? Não vou vos tributar, mas também vocês não têm como pedir muitas contas. Se o raciocínio do Alan tiver certo, de facto, o governo quer mais impostos, então também será bom para o país. Porque a consciência cívica vai aumentar. Tanto a pagar imposto, está onde? Está onde serviços. É claro, pode ser que não podemos esperar uma contrapartida direta imediatamente, mas se pagar imposto, tem que haver melhoria. A ver, Alan, então espero que de facto o próximo esteja certo e que venha mesmo isso a acontecer. Ok, colega Samuel, por favor, depois. Obrigado. Na senda da questão de formalizar, eu penso que já é um movimento na repressão. Se observarem os mercados, os paralelos hoje, como Coro, Kwanza, etc., tem uma gestão quase que agora privada, não privada. E eu conheço muita gente que vende nesses mercados, pagava uma taxa diária de 100 kwanzas, agora subiu quase para 500 kwanzas. Há inclusive sítios que subiu para 2 mil. Inclusive há problemas sérios com gestores. Vendedoras. Então é nesse sentido que essas pessoas, os gestores desses mercados estão a cobrar essas taxas, mas já estão a pagar também algum valor a GT. Okay. Não sei se isso é real ou não, mas me parece que é por aí. Hoje fomos ao mercado dos Juanjos, do Coro, do 30, mesmo aquilo que eles chamam Sabatão, o que é que funda. Hoje a gestão é privada e parece que, inclusive, inclusive tem lá gabinetes organizados, administração do mercado, blá blá blá. Parece que já é nessa direção. Agora, voltando àquela questão dos transportes, uhum. Se já estão ou não legais. Uhum. É que, como dizia no início, é uma discussão que não se esgota. Eu acompanho muito uma associação de taxistas, acompanho as suas intervenções, não pelos transportes diversos, a NATA. O seu presidente tem estado em debates, tanto televisivos como de rádio, e diz que eles são legais. São? Ilegais. Ilegais? Sim, são ilegais. Eles são ilegais. E diz mais, que são ilegais que cada propositadamente, na perspectiva que acabaste de dizer, que quem paga imposto depois exige um pouco mais. O taxista, de fato, se pagar imposto, vai exigir um pouco mais. E ele, inclusive, diz que tem havido uma série de iniciativas da parte deles para tentar formalizar a sua atividade. E diz que isso é um desperdício tão grande. O Estado, ele até faz contas. Ele, no governo do debate, leva, faz contas. Olha, o Estado, sobre imposto, está a perder X milhões. Nós fizemos o Sudeste. É desde que sim, é desde que saiu. Uhum. Para além daquelas taxas que nós dissemos, taxa de população, licença de aluguel, eles pagam o seguro também, agora que é obrigatório. Mas eles dizem que atividades, sobretudo essa NATA que acompanha a intervenção dele, tanto no pessoal como na rádio, isso que é ilegal. Os donos da viatura. Os donos. Os donos é que são legais. Temos que analisar bem isso. Eu falo. Pode os comentar antes de passarmos. Não, pode passar. Eu não sei, eu não estava aqui no início. Não vi um pouquinho da ação. Cheguei aqui, é investigador. Pesquisador. Esses dados têm dados muito importantes. Muito atuais, já consegue pouco. A minha pergunta é, como pesquisador, como é que pensa partilhar essa informação a outro nível? Porque essa informação é tão rica, esse tipo de informação é tão rica, porque, como o Juliano disse, é muito caro fazer um estudo no setor informal. Está errado termos informações de dados assim tão atuais. O que o senhor pensa em fazer com esses dados a nível um pouco mais macro, digo a nível institucional, publicamente falado? Além desses pequenos debates, já pensou nisso? Não, ainda não pensei. Era uma sugestão. Porque são... Ok. Era uma sugestão. Uhum. Em relação aos taxistas, eu acho que a maior parte desenvolve as suas atividades nas áreas no setor informal, nas áreas perurbanas, digamos assim, onde tem grande parte das pessoas também que desenvolve a atividade informal. Mas, pagando taxas, não são impostos, economicamente falando, não são, né? São é outra tipologia, é taxa mesmo. Financeiramente falando, mas até certo ponto, digamos, até certo ponto já estão num grau de alguma formalidade, até porque eles cumprem regras e etc, até as associações que os representam, então tem algum grau considerável de formalidade. Pode ter começado de forma informal, mas no dia de hoje já estão a caminhar para a formalidade a outro nível. Obrigada. Acho que... Pode. O que é que o Estado pensa, ou quando será a legalização do... Esse setor informal, né, com esses produtos que são essas atividades colocadas no quadro, né? Acho que com essa operação resgate, acho que está tratando o sentido para ver se que hoje ou amanhã a situação muda para estar. Porque o senhor acabou de dizer que agora no mercado comum, que com os quadros já tem alguns gestores para estar, mas nós somos todos, né? A maioria que temos cantina, temos cachonete, temos dois daqueles rotas, somos obrigados a legalizar já o nosso estabelecimento. Mostra que pouco a pouco a sociedade está ganhando a consciência do Estado tampouro, a ordem para que nós legalizamos essas atividades, sendo que começamos a pagar o imposto. Por outro lado, quanto os taxistas, acho que continua mesmo ilegal, não há como ainda. A associação do taxista que é legal, mas o taxista é assim. Os seis membros, atividade já torna ilegal, não tem como, porque se eu tenho um bom carro, posso meter um bom carro na associação, mas e amanhã o tio entrega um emprego, qualquer motorista aqui comer comigo sem contrato escrito. só dizer que é um amigo, amanhã vai passar para a minha casa, e assim, 16 mil quando, 10 mil quando, está tudo trocado para a tua peça, vamos esperar, amanhã compramos, se vai me comprar. Só comentando, eu vi que uma pergunta do Alan que não foi respondida. Como é que podemos formalizar? Vamos começar pelos táxis. Seria muito mais simples se houvesse a coordenação entre o próprio governo. Porque os taxistas, para operarem, têm que ter a licença do Ministério dos Transportes. E é que é renovada anualmente. A licença custa cerca de 50, 60 mil, 50, 100 mil kwanzas, depende da dimensão do carro, da lotação. É obrigado ter essa licença, porque senão a polícia, da mesma forma que pode prender por falta de pagamento de licença de taxa de circulação, se não tiver a licença, que nem um alvará, por assim dizer, que nem um alvará, mas que é passado pelo Ministério do Transporte. Então, o Ministério do Transporte podia coordenar com a AGT. Primeiro, aqui nos taxistas, temos que saber o dono da viatura e o próprio driver, o condutor. De quem é a viatura? Podíamos pensar assim, vamos formalizar o dono da viatura, porque facilmente conseguimos, porque ele vai controlar o seu trabalhador. Isso é uma questão muito séria. Se também tivéssemos um sistema de matrículas já identificadas, com registro do pessoal, seria muito mais fácil. Atribuir licença e garantir que tenha o registro do NIF, o contribuinte fiscal, na AGT. Permitir e garantir mesmo, e hoje até isso acontece, que o pagamento, que o depósito do rendimento semanal seja feito no banco. Há duas formas de tributar. Eu vou ser tributado, essa forma normalmente na classe C, em que estima-se, presume-se as despesas e depois aplica-se uma taxa, que pode ir à volta dos 10%, let's say, 10% do volume de negócio anual. Então, a renovação da licença estaria condicionada ao pagamento do imposto referente à atividade anterior. Não só apenas o imposto, mas também exigir que o próprio motorista, exigir ao dono da viatura que o motorista e o cobrador estejam registrados na Segurança Social para o desconto da Segurança Social. Porque essa gente, desculpa o termo, fazem mesmo dinheiro. Em média, são 50 mil por semana. Depende da dimensão das viaturas. 50 mil por semana, mas 50 mil por semana, por mês e por ano. Então, seria oportunidade para formalizar isso. E o próprio INE devia ter registro, ou o próprio Ministério do Transporte em si, saber o número de número médio de passageiros que são transportados, para efeito da atividade econômica. Um ponto. Pegando o setor da água, de facto, eu estava, quando o Alan falou das águas, estava aqui a pensar se isso está num negócio diverso ou, by default, o inquérito colocou isso nos transportes. Não sei muito parece bem. Parece que tem sentido no transporte, porque em vez de transportar pessoas, estão transportando. Sim, sim. não sei se isso. Mesmo a questão de transporte, aliás, a água. O governo reconhece que a IPAL não consegue cobrir toda a superfície do luar. Não consegue cobrir também o fato da organização interna. Não sabem cobrar e depois também... Não... É uma organização interna. De igual modo que temos a licença, também podia-se licenciar pessoas com cisternas para pegar e vender água oficialmente. Licenciar essas pessoas. Tem licença, está registrado também da mesma forma. Até a Segurança Social já está evoluindo nesse sentido. As pessoas agora voluntariamente podem fazer o auto-registro para descontar por conta própria. Então, quase o setting já está criado. A questão é a coordenação entre os órgãos ministeriais, que não há coordenação, infelizmente. Não há coordenação. Eles competem, infelizmente. Exato, exato. E um fenômeno que acontece no setor dos táxis. Em geral, nós em 2009 fizemos um pequeno estudo, que na altura foi pedido pela TV Zim. Eu estava a terminar o curso. fizemos um inquérito, acho que abrangeu 500 taxistas. Fizemos nas paragens de São Paulo, Palanca, Congolenses, da Mutamba. Fizemos uma entrevista aos taxistas para saber quanto que eles faturam mensalmente, qual a idade, a habilitações literárias, quanto tempo está num negócio. E notamos que, em média, normalmente, os taxistas em si, quase de 3 em 3 anos, sempre que aparecer um emprego mais condigno, mas eles estão dispostos a mudar, aquilo não é profissão, podemos assim dizer, porque eles já... Aquilo é um trabalho de risco, infelizmente. E as habilitações literárias. Até encontramos muitas pessoas que têm o ensino médio. Às vezes técnico, mas como não têm a possibilidade do mercado formal, estão neste serviço. Então, tem como formalizar isso. Eu sou organização do próprio governo e das entidades. Deixa-me só perceber, esse dilema de formalização do negócio e não formalização, até que ponto um negócio é formalizado? Por exemplo, estamos aqui a dizer, se o meu negócio contribui, paga imposto, mas não pago o seguro, não pago a... Como é que é o outro serviço? Segurança Social. Segurança Social. Uhum. Não está formado. Está no informado. Uhum. Até que ponto um determinado negócio é formado? É quando obedece todos esses princípios, não faltando nenhum? Ou se obedecer dois ou três, pode ser formado ou não formado? Temos aqui, vamos analisar aqui o que o INE definiu, o que ele disse. Até... Porque se for olharmos isso, quer dizer, é mais esses dois aspectos, podemos assim dizer, esses dois aspectos. Estar registrado no organismo público e descontar os benefícios sociais. Porque até em termos jurídicos, não sei se temos aqui um jurista, trabalhar sem contrato de trabalho não quer dizer que você não é formal. O contrato não é. Pode ser. Tá? Tem duas facetas. Exatamente. Então, desde que a atividade seja registrada no Ministério da Tutela, paga os impostos. Se tiver trabalhador, paga a segurança social, já está registrado. Okay. Este é o desafio das autoridades, fazer isso. Fazer isso. Agora, a questão é aplicar. O governo depois terá que pensar, vai taxar essas pessoas da mesma forma que taxa os que já estão no formal, ou terá uma taxa de imposto especial, podemos assim dizer, para não desincentivá-los. Também, se a taxa for muito elevada, há interesse de não estar formalizado. É, isso também já está inibindo muita gente. Exemplo, mostra. Sim? Sim, por favor. Sim, sim. Supõe-se no 600. Gostaria de saber a que se deve, na opinião, essa feminização, se podemos assim chamar, da economia informal, se é um dado não político, porque não são as mulheres que dominam a economia informal. Não é verdade, estou aqui a ver os dados. Também vai pela lógica de que a maior parte da população angolana é mulher. Então é 51, que é eu. 51, né? 51, a percentagem, 51 e 49. Um fator. E outro fator que podemos considerar. É que também não. Venda de bebida? Desculpa? A venda de bebida também acho que faz parte do. Não, acho que não. O outro fator que eu estou aqui a pensar, que em geral as mulheres são mais discriminadas no emprego formal. Porque às vezes quando fica grávida tem que ter licença, aliás isso. Então em alguns casos às vezes. A idade do empregador já então, começa a vacilar. Se é falta de abertura ao setor formal em relação às mulheres. Por isso é que muitas delas recorrem à economia informal. também podemos dizer isso até um certo ponto, porque até pode ser um paradoxo, porque se verificarmos a estatística dos estudantes, quer no ensino médio, quer no ensino superior, vai ver que a maioria são mulheres. São mulheres. Tá? São as mulheres. Então, o facto da maior parte da população ser mulher, também é óbvio que, sempre na informalidade, a maior parte das pessoas será mulher, devido ao peso da mulher na estrutura demográfica do país. E outro aspecto é que nós estamos a ver que às vezes há uma certa discriminação da mulher no emprego formal, em alguns casos. Então, faz com que comece o seu próprio negócio e às vezes também abandona. Porque às vezes a mulher tem que criar filhos e às vezes fazendo um negócio é muito mais fácil estar presente em casa do que estar a trabalhar formalmente. Não se dá o caso de ser mais criativa também? Também pode ser. Quando pode ser, quando pode ser, why not? Why not? Porque o Francisco levanta, eu acho que tem razão de ser. Estou para mudar de universidades hoje. Eu estudei aí há 5 anos. A pessoa leva muita professora. Exatamente. Maioritariamente. E com uma integridade fora de ser, no pênis fora de ser. Isso também é real. Também podemos pensar que é criatividade. Estão mais disponíveis em criar. Fazer negócio. Exato. Eu estou lembrado na altura, quando até dava para trabalhar para não. Quando tínhamos aquele OSM, essa foi. E os grupos solidários eram senhoras, maioritariamente. Dois homens é que apareciam no grupo. Era um grupo de 12, 15 pessoas, eram mulheres. Também são mais flexíveis, são mais confiáveis também, né? Não dá um golpe sempre. E é verdade. Temos que buscar essas questões todas para procurar entender isso. Mas também é verdade. São a maioria, de fato. É, claro, né? Claro. São a maioria e nesse aspecto. Se calhar esse critério pode sobrepor-se aos outros. Acho que a questão da maioria não tem muito impacto para essa situação das mulheres ser a maior no negócio. Se formos a ver quando começou a se falar de Kishikila, era mais senhores a fazer exatamente, do que senhores. São senhores. Sim, sempre foram. E mesmo quando o próprio mercado informal surge, diz aqui, surgiu nos anos 80. Que é em Luanda ou no mundo? Com maior força. Com maior força, né? Porque sempre existiram. Exato. Sempre foram, mas as mulheres que começaram com isto. Pelo que eu estava, um artigo que eu estava lendo, foi publicado, acho que o ano passado, no jornal online. Então, acho que não vamos olhar tanto nos dados do censo que diz que as mulheres são a maioria e por isso é que são. A maioria também para fazer um negócio informal, acho que esse dado fica um pouco atrás. Mas também temos que levar isso em consideração. Não estou a menosprezar, né? Mas pode ficar um pouco de parte e olhar isso e olharmos as outras características. Eu estava aqui a pensar num outro fator, que na maior parte das famílias uniparentais, quem é o chefe da família? A mulher. Tem alguém que tem que trabalhar para sustentar. Agora, são muitos casos. Esse é um dos fatores. São muitos casos. Você não imagina as pessoas que não estão. Tem marido, não tem marido. Exatamente. Muita gente está nesse processo. Exato. Agora, uma questão, Francisco. Como é que o enquanto investigador está a acompanhar esse projeto que o governo agora lançou, o PEP? Não sei se é PEP ou qualquer nome. Tendo em atenção, obviamente, o fracasso, por exemplo, do Balcão Único, do contributor, que o BUE e outros, em 2012, foram-nos prometendo uma série de opções. Qual é a perspectiva que o enquanto investigador tem? Como é que tem sido a vossa discussão? Será que dessa vez vai dar certo? O que é que tem sido, ou vai ser feito diferente? Essa é a questão. Infelizmente, não tenho dados suficientes para comentar o PAP ou PEC. Porque não há muita informação sobre para nós analisarmos exatamente qual foi os objetivos ao estabelecer este programa. Mas lembro que quando saiu o BUE, em 2012, até nós, eu e meu colega Preciso Domingo, fizemos um artigo sobre o BUE. E de partida notava que aquilo era eleitoralista. Não tinha como. Era só para distribuir dinheiro. Não tinha consistência. Não tinha nenhuma consistência. Aquilo foi um falhanço total. Não houve nenhuma avaliação daqueles programas que o governo tem para oferir, mostrar o que falhou ou o que não. 2012. A legislatura foi 2012. 2017, né? Uhum. Boa pergunta. O governo fez um programa, uma avaliação do programa. Não, ele partiu de 2013 a 2017. Houve uma avaliação oficial deste programa, apesar de não estar. Foi publicado. Não está publicado, mas depois I can share with you. Ok. Mas o de 2000. Não, primeiro não temos acesso à avaliação do programa 2008-2012, onde que podia cair este o bué. Mas como depois continua para algum tempo, provavelmente neste programa deve haver alguma informação. Não analisei. Então, falando sobre o PAP, não consigo mesmo comentar porque não tenho dados. Eu lembro na altura, inclusive, eu estava na altura Angola Norte, uhum. As eleições de 2018 foram só legislativas, né? Não presidenciais. 2008, aliás. Lembra-se? Uhum. Sim. Eu vi na altura o BCI, ganhar dinheiro mesmo. Inclusive, tive colegas que foram lá buscar $500. Eu não sei qual é aquele programa. Eu não amo de microcrédito, fomenta a pobreza. Combate. $500, as pessoas foram buscar $500, né? Quer dizer, eu vi, inclusive, as pessoas que estão mandando dinheiro para os bancários, eram pessoas que eu conhecia. Já vão buscar $500. Assinavam um documento. Está aí $500. Conforme disse o Rana, não sei se foi uma avaliação daqui ou não. Depois veio o E, 2012. Epa, agora, melhorou também, o Samar veio o PEP. Antes até houve aquele, né? Do Projó. O Projó. Que também não houve nenhuma avaliação. Agora estamos a ver o PAP. PAP, né? PAP. PAP. É Programa de Apoio de Emprego, Baixa Empregabilidade. É PAP. É PAP. PAP. Yeah, então, acho que devemos começar a. Não sei. Ainda antes de virmos aqui, tive a ver um artigo. Então, uma declaração dos estudantes universitários que olham excessivamente nesse programa e faz sair assim umas questões, elementos muito importantes que eu acho que devem ser elementos para irmos debatendo, né? Aqui, nos nossos bairros. Porque é muito dinheiro envolvido, depois não se fazem avaliações, não se fazem balanços. Continuamos na expectativa. Quando é que vai chegar a nossa vez? No debate passado, o pastor nos chamou, os jovens estão frustrados, né? Também reforçou isso, né? Porque a nossa expectativa é tão grande, né? Eu já não estou muito jovem. Mas no final do dia, continuamos a. Yeah, então, acho que sim, já poderíamos. O que nós fizemos há uns anos atrás foi. Aproveitando os dados de mídia, dados publicados no domínio público, uma avaliação daqueles programas, o resultado foi, de facto, péssimo, mas não tivemos realmente dados oficiais, foram dados publicados e eleições, mas foram. Eu acho que um dos problemas é que, e vimos isto na evolução do programa Kish Crédito, que o Estado nunca confiou na capacidade para as pessoas de reembolsar os fundos do empréstimo. Exato. Então, não tentaram, realmente, de uma maneira séria, não tentaram de realmente criar sistemas sustentáveis, né? Porque não confiaram realmente nos próprios programas que foram lançados, né? Mas, de facto, a nossa experiência através do Kish Crédito. Kish Crédito, sim, vocês fizeram uma avaliação disso. Um dos melhores populações em termos de reembolso dos empréstimos são os mais pobres, porque. Eles têm um incentivo que não vão receber para continuar a sustentar os seus negócios através do crédito. E isto pode ser feito realmente só com empresários ou empresárias, em que são capazes de reembolsar esses empréstimos. Mas aqueles programas do governo nunca realmente tentou recuperar os seus investimentos. E depois disso falharam. Exato, de facto. Mas creio que agora, não sei, mas eu dizia que a diminuição do preço do petróleo foi uma bênção para nós. Diz isso? Uma bênção para nós. E ainda bem que está demorado esse tempo todo. Porque vivíamos numa ilusão. Completamente. Vivíamos num país que não existia. Ou a elite, podemos assim dizer. Um país que não existe. Porque a população, portanto, vive sempre. Os mais pobres vivem sempre na real, a realidade deles. Nós, às vezes, não temos noção do dinheiro que se perdeu nisso. Agora, com esta diminuição das receitas, agora o governo tem que saber aplicar bem os recursos, porque são mesmo poucos, são escassos neste contexto. Esse desespero de se avançar com este programa, porque o governo viu que não vai cumprir os 500 mil empregos. Pelo contrário, tem que se fazer conta, vai que perdeu os 500 mil empregos dos programas. Então, para mitigar isso, estão a lançar este programa a meio do mandato. E esperamos que dê certo, porque se der certo, vai ajudar mesmo a população. Esperamos que dê certo, mas devíamos ver o que de mal aconteceu com o Bué e com o Angola Invest e o Projovem para não repetir isso. Eu não sei se a banca comercial estará envolvida, porque acho que não sei se vão dar kit, ou vão dar dinheiro para só comprar os equipamentos. Vão dar kit e dinheiro. Quem será o fornecedor dos kits? Bom, essas são outras questões que nós devíamos considerar. Porque, Francisco, ouvindo ontem, acompanhando ontem a televisão, que ela está ocupada em empresa, etc. Quando vi de junho de 2018 a abril de 2019, segundo a informação, foram gastos mais de 6 mil milhões de kwanzas. E ouvi os administradores dizendo que, pá, onde é que foi esse dinheiro então? Quer dizer, continuamos. A nível dos municípios? Sim, ontem não sei se acompanhou, houve um encontro do secretário do Estado de Economia, blá blá blá, Sérgio. A ideia era fazer um balanço onde os administradores falavam, pá, a população gosta de ver os administradores presos. Não sei se você percebeu. Não percebi. Não. Yeah, ontem, até PA, até vizinho passaram isso, o jornal agora também tem. E eu matei. Eu fiquei um bocado com 6 mil milhões de. Para cada município? Não. Para alguns. É o geral. Para os 164, 163 municípios. Eu fiquei um bocado. Pronto, enfim. E os próprios administradores estavam dizendo, mas onde é que foi esse dinheiro e tal? Galera, eu pensei que esses erros foram gerar um bocado fugido, mas, enfim, não sei. Legal, levantava o dedo. Quero dar os parabéns também ao Francisco. Trouxe 3, 4 slides com informações muito, muito valiosas. Aí alguém perguntou como é que você pensa o... partilhar essa informação no mais alto nível. Mas nós esquecemos que isso é uma informação oficial. Sim, isso é oficial, é só olhar com os olhos de... Não, calma, aí tem detalhes, por exemplo, do slide, acho que é a seguir a esse, né? Qual é do peso? Não, acho que é o... acho que é o esse. Tem detalhes bem interessantes. É oficial. Mas em todo caso, dizer o seguinte. Essa informação pode gerar várias outras leituras interessantes, tá bem? Várias outras leituras interessantes. Por exemplo, se formos a ver na perspectiva desses 68% de jovens entre 15 a 24. Esses são a principal força produtiva. Podem, portanto, nesse programa de promoção de emprego. Uma linha de resposta seria se são economicamente ativos, porque já desenvolvem alguma atividade econômica. Claro. Se calhar seria mais prático até financiar o tipo de atividade que esses desenvolvem para empregar mais gente, né? Que já tem alguma experiência, já lidam com algo que funcione, do que propriamente apanhar outros jovens aí na rua sem qualquer experiência, e depois vamos fazer, quer dizer, vamos receber dinheiro e depois as coisas vão para ali. 68% dos jovens nessa idade, acho que são a principal força produtiva, né? É uma leitura que se podia fazer. A outra leitura que se pode fazer dessa matéria tem a ver com a questão da qualidade da estatística, né? Que é afetada quando se trabalha com um peso da economia informal como essa de 40%. A questão, por exemplo, há 2 semanas atrás, a informação que se passou é que a taxa de desemprego estava ali na ordem dos 52%. Se eu entendi bem. Não. A taxa de desemprego é 28%. 28%. 28%. Essa taxa foca muito a questão do emprego formal, né? Não, mas temos que analisar. Eu acho também que o próprio INE inclui também algumas que estão no mercado. Sim, também inclui. Yeah, mas é muito difícil de incluir, né? O registro não é tão efetivo assim quando se trabalha na informalidade. Isso acaba muito afetando também as estatísticas, né? Porque às vezes a pessoa não tem um emprego, mas tem trabalho. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas, ainda bem que estamos a falar desse assunto, foram catalogadas aqui no mercado de peças do Golfo. Estavam a faturar 300 mil, 400 mil de vendas de peças por dia, mas não estavam na economia formal. Então, às vezes, a estatística também, quando se trabalha na informalidade, não é muito efetiva. De fato. Aproveitando o seu comentário, ainda respondendo à pergunta do Alan, o que é que se pode fazer para formalizar? Acho que devia-se criar também um organismo para registrar essas pessoas mesmo, fazer um registro. Porque, uma base de dados. Exatamente. Ou a nível dos municípios, vamos ver com as autarquias. Registrar mesmo, a nível dos municípios. Exatamente. Quem está no mercado, fazer um registro efetivo a nível dos municípios. Você vai atribuir cartão do município, também procurar saber se trabalha onde, qual é o negócio que faz, onde está, qual é o número de telefone. Fazer um cadastro. Se não fizermos cadastro, não vamos conseguir, porque senão, se houver apoios, e em geral, quem se beneficia desse apoio são as pessoas que já estão no mercado formal, que têm inside information e depois têm informação. Exatamente. Temos um comentário do nosso. Acho que o senhor não queria fazer uma. Um comentário do nosso, ou da nossa internauta, Lauzia Leo, que diz o seguinte: não creio que 500 mil empregos seja uma medida de política individual, mas sim embutido dentro das várias medidas descritas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Não sei o que é que ele percebeu para mandar esse comentário, se quiser comentar e tal. Bom, nós apenas eu estava a dizer que o governo vai cumprir uns 500 mil empregos. Acho que foi o Alan que fez a pergunta por que o governo agora está preocupado com a economia informal. Eu disse que provavelmente reconheceu que a economia formal não vai gerar emprego, então vamos tentar formalizar as pessoas que estão no mercado informal. De facto, os 500 mil empregos é para os 4 anos, né? 4 anos, 5 anos. 5 anos de mandato. Já passaram 2. Já passaram 2, só faltam 3. Passaram 2,5, podemos assim dizer. Então, temos mais portas, né? São 2 anos, mais portas. Exato, e o próprio professor respondendo, qual é o nome? Leuzia Leo. Leuzia, só para dizer que o próprio PDN já está desatualizado. Tem que ser revisto. Os pressupostos que foram tidos para elaborar o PDN estão desatualizados. Então, esses 500 mil empregos foram estabelecidos prevendo uma taxa de crescimento do PIB à volta dos 5%. Agora não vamos conseguir. 2017 foi 2016, ok, foi outro mandato, mas foi menos 2,5. 2017 foi menos 0, qualquer coisa. Agora, 2018, menos 1,1. Não há crescimento econômico, então formalmente não vamos conseguir, o governo não vai conseguir cumprir com isso. É por isso que ele cria o PAP, para poder compensar. Ok, se tem outras questões do nosso, da nossa colega. Se a economia é informal, contribui ou não para a economia do país? Contribui indiretamente, contribui sim. Contribui sim. Porque na verdade a economia é informal. Em alguns casos, especialmente os ungueiros, servem como distribuidores. Eles compram aquilo das lojas. É? Fazem parte da cadeia, eles fazem, da cadeia de valores, da distribuição. Eles que levam o produto ao consumidor final, em muitos casos. Então, indiretamente, eles contribuem para a economia formal, porque aumenta a procura pelos muitos produtos produzidos pela economia formal. Contribuem, sim, indiretamente. Mas é que esta contribuição não é tida em conta nas estatísticas oficiais para calcular o produto interno bruto, infelizmente. Então não tem lógica de acabar com a economia informal. Não, não se pode acabar, não tem como acabar. Imagina, parece alguém capaz, né? Não tem com fórmulas de não sei da onde. Até nos Estados Unidos existe economia informal. Então não tem como acabar com a economia informal. É inerente ao próprio sistema. Acho que uma coisa que nós discutimos muito é a economia rural. Rural. E parece que a maior parte da atividade da agricultura está, de facto, de uma maneira ou outra, na economia informal. Né? E também as transações entre as zonas rurais e as cidades, muitas vezes, estão feitas através dos recursos informais. O produto nas praças que está vendido nas estradas, muitas vezes, é a produção nacional. Mas chegou através dos caminhos informais para os consumidores urbanos. E também isto não está contado. E a contribuição da economia informal para o desenvolvimento rural também não está contribuída. Não, não. Eu acho que são importantes. É bom aspecto que levanta, Alan, porque apesar de que a produção agrícola em si sai diretamente do campo, é contabilizada, claro que por estimativa, pelo Ministério da Agricultura. Em todos os municípios temos uma delegação, a Direção Municipal de Agricultura, até que devia ter agrônomo para poder dar assistência aos agricultores, mas não acontece, tem isso por regiões. Agora, o que levanta é o transporte. O transporte aumenta o valor, a cadeia de valor. A cadeia, sim, dos valores, completamente. As várias transações que aconteceram ao longo do caminho. Completamente. Porque não é o próprio agricultor que vai levar novamente o seu produto ao mercado. É tirar-lhe do fogo. Tem que existir pessoas que estão dispostas a correr esse risco, a ir comprar ao produtor e depois distribuir. Ou aos mercados, praças, que nós chamamos de praças, ou as cadeias do supermercado. Devia haver esses agentes neste sentido. Tem toda a razão quanto a isso. Sem outras questões ou comentário da nossa parte, teria mais uma. Vou abrir uma exceção, só uma mesmo. Não? Seria de saber a parte. Francisco, antes que parece a questão da violência no setor informal, a violência que os trabalhadores sofrem, problemas fiscais da polícia, então gostaria de saber qual é a visão dessa questão, o que é que deve ser feito para evitar esses abusos, esses oficiais, né, em relação a esses trabalhadores. Boa pergunta. E posso responder isso usando novamente o exemplo dos táxis. Quando o taxista, o condutor, não está legalizado, a atuação da gente da polícia é completamente diferente. Há quase uma violência, pode não ser física, mas há uma violência verbal. Mas quando vê que ele tem todos os documentos, A postura é diferente. Então é a mesma coisa. Formalizando isso, fazendo cadastro e dando sítios para as pessoas realizarem as suas atividades, ia diminuir a violência. E os fiscais deviam estar a fiscalizar quem está deitando lixo na rua e não quem está a vender. Diante de outro trabalho, não fazer isso. Mas essa questão da violência, a parte da formalização, não poderia se pensar numa perspectiva de que a outra pessoa merece respeito pelo fato de ser. Isso são valores individuais. Desculpa, vamos entrar na discussão. Isso tudo também vem do. Porque não é tudo polícia. Eu já vi polícia. Eu já vi polícia mobilizada, a senhora disse: não faça isso, não venda aqui. Eu já vi polícia. Já vi fiscal também a mobilizar a senhora. Por favor, não venda aqui. E já vi polícia fiscal na bateria da senhora. Exato. Mas isso tem a ver com a consciência, a educação que ela teve no seu lar e blá blá blá. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, se você falar com o comandante da polícia, nenhum comandante diz: vão para a rua, batam na senhora. Exatamente. Nenhum. No entanto, temos esse excesso. Temos esse excesso. Então, isso é como tudo. Quer dizer, nem todos nós, infelizmente, temos a mesma forma de lidar com as coisas. Aquelas pessoas que cedem, aquelas pessoas que são mais moderadas. Inclusive, agora, a localidade aqui, que meteram tendas. Porque às vezes quando apanham uma senhora, chamam, sentam. Eu vi, eu presenciei isso várias vezes. Chamam, falam, não, vamos vender aqui, faça isso, faça um esforço e por aí fora. Mas é por aí. Agora isso afeta, a senhora afeta. Sabe? Também a senhora, com o bebê nas costas, ela caiu no asfalto. São cenas muito terríveis. Mas isso não é porque essa pessoa sai e fala, pá, pá, pá, pá. Não estou entendendo, não estou. Não, mas a. O sentimento é que acontece com uma finta. E todos esses dados que você trouxe a semana são do INE. Oh, então, aquele inquérito que você fez, os taxistas, não sei quando é que vai ser. O que eu queria dizer desde o princípio? Pelo princípio, o mano é que não prestou atenção. Quando é que vai trazer o outro estudo, então? Não, até que se quiser, podemos. Até procurei mesmo o estudo, mas não, eu já fiz isso há muito tempo. Não encontrei, porque queria incluir os dados dos taxistas. Sim, porque eu conheço, estudei mesmo esta. E eu também, já disse que estava no mercado informal. E cheguei também a ser cobrador. Então tenho. Exatamente. No final do dia, todos nós também passamos. Todos, né? Eu pessoal também passei por isso. Todos nós já vendemos água no saco. É verdade. Então, sem outros comentários, dou-lhe mais um minuto para aquelas palavras pequenas que nós levamos em casa, para partilharmos com os outros que não puderam estar aqui. Não, é elogiar o trabalho da DW. A DW é muito ativa na vida mesmo das pessoas rurais, e não só urbanas, especialmente suburbanas. O meu irmão fez o ICRA. Eu acho que ele chegou de estagiar aqui, onde que eu conheci pela primeira vez a DW. Na altura vocês tinham esse programa de sanitas, né? Construir latrinas, creio eu. Continua. Esse programa continua. Então, a vossa presença no terreno, o governo devia levar muito a sério. Vocês conhecem. Continuam com esse trabalho. Os amigos estão fazendo lobby. Não, eu não vou. Não se preocupa, eu vou. Não se preocupa, eu vou. Porque eu acredito no vosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.